Ninguém tá sabendo não, hein? Mas eu tô aqui no Jurassic Cast. Fui convidado pela galera, meu irmão. Tão me pagando uma baba. Pensando que é mole? Cobra o caro mesmo. Aí, ó. Quero ver vocês assistindo essa parada aqui, hein? Se não, tão sabendo como é que é, né? O bicho vai pegar legal, hein, cumpadre? Tô nessa, meu irmão. Tô indo. Falou. Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Casting. Voltamos, Jurassic Cast no ar, meus caros interneticos. Esse quem vos fala é Manuel Calaveira e hoje eu tô emocionado, cara. Eu não sei como é que eu vou gravar, não. É sério. Eu tô emocionado demais, meus caros interneticos. Mas eu não estou sozinho, estão aqui comigo o Miotti. Mário, que a força esteja com você. Está comigo aqui também, Brunão. Eu sempre quis colocar bananas num cano de escape pra ver a merda que dava. E hoje nós temos um convidado mais que especial. Mais uma vez, estamos os três com cara de babaca, né? Emocionadérrimos. Mário Jorge, seja bem-vindo ao Jurassic Cast, meu querido. É isso aí. Eu também tô emocionado. É um programa sério, eu fico sempre apavorado com a seriedade dos programas. E eu senti que vocês são três caras muito sérios. Né? Quer dizer, não vai rolar nenhuma brincadeira, já percebi isso. Então eu tô apavorado também. Pra quem não me conhece, eu sou o Mário Jorge, dublador do Ed Murphy, John Travolta, Joe Pesci. E alguns outros por aí, o Burrinho do Shrek, o Mate do Carlos, o Gilmar da TV Colômbia. Gilmar, Bob Dog. Só a nata. Eu sou diretor do Big Brother já há 11 anos, me viro, dou minhas cambalhotas. É isso aí. E que cambalhotas, viu? Meus caros interneticos, com essa figuraça nós damos início ao nosso elo perdido. Vamos agora para os reclames do Jaiminho. Não sai daí que vocês vão adorar essa entrevista que tá excelente. Ok? Voltamos já. Eu sou o novo castigo. Eu sou de tantas amanhãs. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Stranded at the drive-in, branded a fool. What will they say Monday at school? Sim, interneticos, estamos aqui agora para os reclames do Jaiminho, mas esses reclames do Jaiminho tem um motivo muito especial, né? Porque nós não temos nem leitura de e-mails, nem leitura de comentários, nem falar bestagem. Eu não tô entendendo, o que a gente tá fazendo aqui? Na verdade, hoje a gente só vai agradecer por esse programa. Olha aqui ao Henri Cristo. Não, vou agradecer a Mônica. Olha, um beijão, Mônica. A Carol, a filha do Mário, e ao próprio Mário. Só que hoje também temos a surpresa aqui, né, Calaveira? Meus caras interneticos, essa surpresa vai diretamente pro nosso queridíssimo Mário Jorge. Mário, nós temos uma pessoa aqui que eu tenho minhas dúvidas, eu não sei, mas eu acho que tem um certo preço por você. É uma pessoa um tanto quanto fã da sua pessoa, do seu trabalho e tudo. E ela implorou muito, ela falou, não, deixa eu falar, pelo amor de Deus, eu preciso e tal. Nunca falou com você, então tá aqui. É nosso caro ou nossa cara, surpresa, por favor, se apresente. Olá, na verdade assim, eu sou Carol, sua filha, espero que você esteja descobrindo isso hoje, tá, pai? Achei que você tinha trazido o exame de DNA. Não, eu trouxe, mas como o ratinho não pôde vir, aí eu suspendi o DNA. Deixa eu explicar uma coisa. A Carol, nossa queridíssima, simpaticíssima Carol, ela é filha do Mário Jorge, ela não é minha filha. Não. Eu sou filha do Mário Jorge. Olha só, cara. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigado pela tua simpatia também. A gente já viu que simpatia é, sim, uma coisa que passa de geração pra geração, né, gente? Na verdade, na hora de fazer, meu pai e minha mãe botaram lá na receitinha um pouquinho de simpatia. Mas também botaram antipatia. Às vezes eu sou meio antipática. Mas só com quem merece. Pai, na verdade, eu só queria dizer o que eu digo sempre, mas que eu acho às vezes que fica faltando, que eu te amo muito, que eu sou, acho que, a maior fã que você vai ter na sua vida, e que você é meu orgulho, e que eu te amo, e que eu quero dinheiro. Olha, cara, você tá vendo? Eu sou pai de uma mulher, eu tô lascada, lascada, olha só, cara. Tá vendo, Bruno, a sorte que você deu, cara, ter um menino? Ah, cara, pois eu é. Quero não, te... mas foi ótimo. Tranquilo. Não, mas olha só, menino é pior. Por quê? Ah, é? É, porque menina, assim, tirando eu, né? Mas menina gosta de salão, de sapato, de bolsa, de roupa. Mas menino gosta de carro. É, isso é verdade. Tá, é, mas é assim, verdade. Menina, Carol, pede tudo em pequenas prestações. O homem já chega e já dá logo uma supetada logo no meio do sei lá, chuta logo o balde. Aí o rombo já é um só, né? A mulher não, ela vai destruindo a conta financeira do pai ao longo do que ela vai crescendo. É bem por aí. Olha, eu queria deixar um recado pro Mário também. Mário, me adota. Olha só, nada disso. Adotar, meu pai tem a mania de chamar todo mundo de filho, todo mundo chama meu pai de pai. O pai é meu, queria deixar bem claro que eu sou ciumenta. O pai é meu, tá? Esses filhos todos que meu pai tem pelo mundo são falsos, tá? E é isso. Adoro. Brutal. Outro dia, uma pessoa, não sei, uma menina que eu nunca vi na minha vida me adicionou no Facebook. Oi, irmãzinha. Aí eu, como assim, irmãzinha, gente? Correto. Quem é você? Não, quem é você? Ela, ah, não, é porque eu digo pro seu pai que eu sou filha dele. Eu, ah, tá. Então, prazer, né, Carol? A verdadeira filha dele. É, a que nasceu de verdade dele, né, que pode fazer exame de DNA. Olha, enfim. Brunão. Diga. Tá destruído seu sonho, cara. Desculpa, mas não tem como você falar que você é filha do Mário Jorge, não. Não, não quero ser filha do Mário Jorge, não. Pra mim, basta ser amigo, cara. Porque ele... Uma coisa que aconteceu que foi fantástica foi ele virar nosso amigo, cara. Nossa. E isso, pô, eu vou guardar pro resto da vida. Porque eu já era fã e agora eu sou amigo do Mário Jorge, cara. Olha que maneiro. Não, e até quando a gente entrevistou o Monjardim, eu até falei com o Calaveira. Falei, porra, meu sonho é entrevistar o Mário Jorge. É verdade. E conseguimos, né? Olha, pois é. Cara, então eu queria agradecer a Carol, porque ela meio que forçou até meio a barra pro Mário Jorge aceitar nosso convite. É verdade. Porque ela ouviu dizer que a gente tava achando que ele era prepotente ou qualquer coisa assim. Ela falou, ah, não, vou provar pra eles que meu pai não é nada disso. E aí o Mário Jorge entrou em contato, conseguimos o contato com ele, foi graças a Carol e graças a Mônica. Então, muito obrigado vocês duas por terem proporcionado esse nosso momento de, assim, maravilhoso de compartilhar a nossa tietagem com seu pai, porque ele é um cara fabuloso, a gente é muito fã dele, sempre foi e sempre será. É, e esse programa que está indo ao ar é muito especial pra gente, é muito especial mesmo, assim, eu acho que é um marco no Jurassic Cast. Enfim, mais um, né? É, pois é, mas eu acho que esse, mais do que muitos outros, ele é especial pra gente, sabe? Ah, com certeza. Então, a gente tava pensando, pô, será que a gente deve segurar? Será que a gente espera surpresa de ano novo e tal? E a gente falou, não, cara, a entrevista ficou boa demais pra gente segurar isso pra gente, então vamos colocar no ar, porque os nossos ouvintes merecem ouvir as histórias do Mário Jorge. E, enfim, acho que é isso, né? Ah, com certeza. Queremos agradecer mesmo a todos pelo enorme carinho, pela enorme simpatia, por ter... Poxa, nós não somos ninguém e, cara, nós conseguimos falar com verdadeiros ícones da dramaturgia, da dublagem. E é isso, meus caros internet. Carol, querida, muito obrigado pela sua... Nada, gente. Olha, não fiz ajuda. Mais do que minha obrigação. Eu tenho certeza que ele adorou dar entrevista pra vocês. Ele comentou comigo que adorou. Então, assim, foi um prazer ajudar e não, o prazer vocês merecem. só lembrando que nessa quinta-feira temos o evento lá na Livraria Cultura. Não perca, Eduardo Spohr, Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, pra quem é de Brasília, Livraria Cultura do Casa Parque. Isso. Não perca. Não tem mais promoção, já acabou, já tá encerrado. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, veja no Twitter. Enfim. E nos vemos na Livraria Cultura, quinta-feira, às 19 horas. Então, meu caro internético, fique agora com essa maravilhosa entrevista com o Mário Jorge. Um beijo, Carol. Um beijão, Mônica. Saudade de você. Tchau. Até a próxima. Estamos de volta. Mário, é sério, a gente tá muito emocionado, de verdade. Muito obrigado mesmo pela participação, pelo carinho, por tudo. E muito obrigado por todos os personagens. É. Você sabe que às vezes eu fico apavorado. E fico mais apavorado ainda como as pessoas conhecem mais do que eu. Eu fui numa palestra agora e um rapaz levantou a mão e disse assim: como é que é dublar um anime, o desenho tal? Eu nem me lembrava que eu tinha dublado esse desenho. Que você fazia a mulher, ele era mulher, mas na verdade ele era homem. Eu não tinha a menor noção do que eu tinha feito. Fiquei pensando, caramba, eu nunca fiz isso. Essas coisas de anime é isso mesmo, né, pois cara? É, só tem isso, olha, bicho. Umas 5 mil pessoas na plateia, eu pensando, meu Deus, vou pagar o maior mico aqui, porque eu não me lembro de ter feito isso. Aí ele percebeu que eu me perdi, ele aí... É, você fez, você dublou no estúdio do Marco Ribeiro, você fazia... Aí eu me lembrei. Caraca, o cara sabia até o estúdio. O cara sabe... Não, é impressionante, os caras sabem tudo. Eu já tô separado da Mônica há 5 anos, né? Um dia, numa palestra também, o outro levantou a mão e minha atual mulher tava sentada na plateia. Aí ele levantou a mão e disse assim: você pode me dizer por que você separou da Mônica? Caraca, bicho. Isso aqui é uma pergunta, bicho. Inclusive, ela tava na minha pauta aqui, eu vou até riscar então. Aí eu peguei e falei assim: mas eu separei da Mônica, porque eu acho que eu tinha. Era hora de eu me separar. Mas peraí, você não podia nunca ter se separado da Mônica? Eu falei: peraí, pra outra área. Eu quero te dar uma bronca, então. Eu falei, vou voltar pra dublagem. Eu queria falar de dublagem, eu vim falar da Mônica. Cara, mas... ela é uma pessoa maravilhosa, mas nós viemos falar de dublagem, não da Mônica. Esses eventos, tem uma galera muito sem noção, né? Perguntas. O cara foi vestido de Mario Bros em minha homenagem. E ele toda hora levantava e dizia assim: olha pra mim. E eu não entendia porque que ele mandava olhar pra ele. Aí daqui a pouco ele: olha pra mim. Aí eu olhava pra ele, não entendia nada. Aí na terceira vez que ele falou: olha pra mim, eu falei: tô olhando, tem 10 minutos que eu tô te olhando. Aí ele falou: que é? Aí ele falou: porra, eu tô vestido de Mario Bros em tua homenagem. Eu que fui o diretor do desenho Mario Bros. Mas não era isso, não. Eu achei que era isso, mas depois ele veio falar comigo: não, eu botei a roupa que eu achava que ligava o teu nome a dublar. Eu falei: ah, legal, então. Ah, maluco, valeu, obrigado. Brother, tudo a ver. É, ainda bem. Ele foi me levar até o carro. Eu vou te levar até teu carro. Ele me levou até o meu carro. Cara, que medo, hein, Mário? Tá, tem visto. Anotou a placa. Olha, inclusive, eu vou aparecer lá na tua casa, porque eu sei que nas terças você aparece mais cedo lá. Cara, eu fui falar num desses eventos, falei: ah, não, porque eu tenho Facebook e tal. Se vocês quiserem, vocês podem entrar. E porra, bicho, pra que eu fui fazer? Aquele negócio lá de amigos. Tinha uns 10 mil amigos, eu não tinha a menor noção de quem era. E era assim: Tony Caveira, Armindo, não sei o que lá. E era tudo assim, o sobrenome era todos de anime. Eu não tinha a menor noção de quem eram aquelas pessoas. E eu falei: não, não, não. Fui clicando: não, não, não, não. Meu Deus, pra que eu vou falar isso, cara? Vira o meu e-mail. A galera se emociona mesmo. Mas é um carinho de fã mesmo, né, Mário? É, eu gosto, eu curto, eu acho legal. Só que eu não ia nunca mais mexer no meu Facebook, né? Você não ia conseguir ver foto de amigo de verdade. Não, eu não ia conseguir nada. O dia que o meu ato falasse comigo, eu não ia poder responder porque não dava tempo. A cada 1 minuto, 10 páginas, pô. É. Ainda bem que eu consegui botar não, não, não, não, não, não, não. Aí eu pedi na outra, eu falei: olha, gente, eu adoro vocês, mas no meu Facebook não dá, porque eu uso também pra trabalho, e aí eu vou fazer um Facebook só pra isso, porque senão não dá, né? E a vida deles é outra, a jogada deles é outra. O negócio deles é anime, e eles só falam disso, e eu não entendo muito de anime, eu não sou muito ligado em anime. E aí, o que que acontece? Eu gosto de ver e tal, mas eu não sou um dublador de anime. Até as pessoas perguntam por que eu não dublo anime, eles acham que eu tenho preconceito. E não é verdade, não é isso. É que, na verdade, aquilo que aconteceu quando vocês estavam falando. Ah, o Mario, pô, pra gente chegar até o Mario deve ser muito difícil e tal. A mesma coisa é anime. As pessoas acham que eu é que escolho não fazer anime. E não é verdade. Eu não faço anime porque, na verdade, os diretores acabam não me chamando. Falam, pô, o Mario não vai querer fazer. Então, eles já por eles mesmos, eles já fazem, não, o Mario não vai querer, não vou nem chamar o Mario, que ele não vai dizer não, não vai querer fazer. E acabam não sendo chamado. O que eu realmente não fiz durante muitos anos, consegui até hoje não fazer, foi novela mexicana. Isso eu não consegui. Eu consegui sobreviver até hoje sem fazer novela mexicana. Novela mexicana é sacanagem também, né? É, aí, realmente, isso aí eu falei, isso aí eu não faço. Quanto? Morro de fome, mas digno. Enquanto eu puder dizer não, eu não faço, não. Isso foi uma coisa que eu consegui até hoje, pelo menos. Cara, eu vou te falar que ia ser maneiro ver a voz do Ed Murphy no meio da novela mexicana. Cara. E a novela mexicana, ela tem um problema sério, né? Porque a interpretação deles é muito diferente da nossa. Isso. A interpretação do americano, ela é mais parecida com a nossa. O mexicano, o pessoal da língua espanhola mesmo, eles são muito densos, tensos, né? A interpretação deles é muito... O cara pede um cigarro. Tiene fósforo! Um brasileiro, como é que o brasileiro vai falar? Tem fósforo! Entendeu? Cara... A gente fala, tem fósforo. Aí o cara tá falando, a cara dele não diz... E é por isso que as pessoas pensam que novela mexicana é mal dublada. Ela não é mal dublada. É difícil. Ela é muito interpretada. A nossa interpretação não bate com a cara nem a interpretação deles. Então acaba tendo um choque de interpretação e cara. Você não consegue ligar o rosto àquilo que está sendo falado, entendeu? A fisionomia àquilo que está sendo falado. Então, é exatamente isso que eu tô te falando. O cara fala, tiene fósforo! Aí você fala, tem fósforo? Aí não bate. Aí você sempre tá fora de sincronismo. Não tá, ela não tá. Ela não tá batendo a interpretação nossa com... Ou então a gente vai fazer igual a eles. Tem fósforo? Aí nego, porra, que isso? Tá louco? Aí tá eu vai falar assim, ó, que palhaçada é essa aí? Que palhaçada é essa, porra? Fala direito, Então, isso foi uma coisa que eu consegui fugir, graças a Deus. Consegui fugir, foi ótimo. Eu não digo que eu nunca vou fazer, porque eu nunca sei o que pode acontecer amanhã, mas eu consegui fugir até hoje. Aí eu assistiria uma novela com a dublagem, sinceramente. Sem sacanagem, não tô de sacanagem, não. Porque aí o Leonardo falou, ia ficar muito engraçado. Várias pessoas já disseram isso, mas eu preferi não... Ainda mais se fosse fazendo Ed Murphy mexicano. Isso é inacreditável, velho. Teria que ter um negão mexicano, né? Isso. Já pensou? Um negão mexicano falando... Ih, sim, claro. Eu não vou... Aí eu falo... Qual é, meu irmão? Porra! Negão lá todo... Sim, claro. Eu vou ir em tua casa. Amanhã eu estarei em tua casa. E eu... Qual é, meu irmão? Mas eu vou estar na tua casa, compadre. Não ia bater nunca. Mas ia ficar muito bom, cara. Como sacanagem, sim. Olha, essa é a novela mexicana de maior audiência, eu te garanto. Mas, Mário, a gente tá falando um pouquinho dos teus personagens. Como é que começou a tua carreira como dublador mesmo? Eu fazia cinema. Eu comecei a minha vida de ator e comecei sendo assistente de direção aos 13 anos. O tio era um dos melhores diretores, ele era italiano, Alberto Pieralisi, e era um dos melhores diretores brasileiros. Fazia grandes filmes e tal, e eu fui trabalhar com ele aos 13 anos, eu fui ser office boy. Um mês eu já era assistente de direção dele, com um ano e pouco eu já estava fazendo edição, foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. É sinal de que eu nasci mesmo para isso, né? Eu nasci para ser sofredor até o final. Naquela época fazer cinema, bicho, era muito difícil, você não ganhava bem. E era a época da porno chanchada, que na verdade de porno não tinha nada. Pornô é hoje, antigamente não tinha nada. A porno chanchada no máximo mostrava era um peito, uma bunda de lado, assim, meio na sombra e tal. Eu me lembro que a revista Playboy não mostrava nem frente, não mostrava nada. E continuando mostrando. Tem umas ali que é melhor não mostrar mesmo. Aí eu comecei fazendo cinema, então eu fiz cinema durante muito tempo. E meu sonho era fazer televisão, eu tinha uma vontade muito grande de fazer televisão. E um dia, um amigo meu me apresentou Carlos Imperial. Peraí, o Carlos Imperial? Isso, o Carlos Imperial. E aí tinha um lugar chamado Beco da Fome, em Copacabana, que todos os artistas se reuniam no final da noite. Gostei do nome, né? Beco da Fome. Beco da Fome, que você encontrava lá. De madrugada, Roberto Carlos, Jair Rodrigues, todo mundo. Regina. você encontrava todo mundo ali comendo em pé. Então só quem viveu essa época sabe como era bacana o Beco da Fome. E aí eu tava no Beco da Fome, eu morava do lado, e esse amigo meu chamado Radar me apresentou o Carlos Imperial. O Carlos Imperial tinha acabado de chegar e o Imperial tava começando um filme. Aí esse amigo meu apresentou e falou: olha, Carlos, esse aqui é Mário Jorge, que eu tinha te falado, assim, direção de vários diretores famosos e tal. E o Imperial tava precisando de você em direção. Aí o Imperial falou: ah, então ótimo. Aí ficou batendo papo comigo uns 20, 30 minutos e marcou comigo o dia seguinte pra ir até a casa dele. Eu fui até a casa dele e comecei a fazer cinema com ele. E logo depois ele começou a fazer um programa na TV Tupi, chamado Embalos de Sábado à Noite, e ele me chamou pra dirigir esse programa, e foi a minha estreia como diretor, inclusive, que na época chegou a ganhar do Chacrinha. Chegou a dar mais audiência que o Chacrinha, que era da Rede Globo. É um programa que ele tinha um monte de meninas? Isso. É um programa que começava em Embalos de Sábado à Noite. Foi lá que eu conheci a Mônica. Ela trabalhava lá também? Ela trabalhava. O programa dele dava zero de audiência. Minha primeira direção, eu peguei esse programa, joguei esse programa dando 60 de audiência, 55 de audiência, ganhando do Chacrinha. Eu modifiquei o programa inteiro, eu modifiquei as pessoas, eu botei só garota nova, só garota bonita. E eu fiz um concurso de discoteca. E aí a Mônica foi pra participar desse concurso. E ela dançava tão bem, ela foi chamada para fazer o programa, começou a ensaiar, 3 semanas depois já estava estreando, e foi um dos grandes sucessos do programa, foi a Mônica. Inclusive, o Imperial fez um conjunto chamado Rabo de Saia, em que a Mônica participou. Você tá sabendo, Mário, que pelo menos uma parte do programa do Imperial tá voltando na internet com força total, graças àquele grupo dos super-heróis, né? Você deve lembrar, que lembra que tinha uns caras todos vestidos de super-homem? É, claro. Rapaz, claro, isso virou um hit na internet, que inclusive já entrou até no Jurassic Cast, né, Bruno? Bruno? Isso. É mesmo, cara. Superman, Superman, voe depressa e vem também dançar. Vem dançar. Faça a corrente dos super-heróis. Superman, Homem-Aranha vem também aprender como é. Hey! Batman, Batman, chama o Robin, venham balançar. Balançar. Tente de novo, vocês vão gostar. Vão gostar. Chegou o Thor e o Kung Fu. Nós somos todos bebê, super amigos bebê. Só você, nos chamar, nós somos todos bebê, super amigos bebê. Só você, nos chamar, Eu que dirigi esse programa. Olha aí, internet, cara. Olha aí, internet. Chupa a internet agora, velho. Eu que era o diretor do programa. Eu que criei. E a TV Tupi, coitada, caindo aos pedaços já no final, já na falência. E logo depois disso, nós fomos contratados pelo SBT, que na verdade era, na época, era TV Silvio Santos. É a TVS. TVS. Nessa brincadeira, a gente foi pra TV Silvio Santos, aí não deu muito certo, porque o problema imperial e o Silvio Santos tiveram um problema, e aí o programa acabou saindo do ar, eu fui chamado. Olha como é que é a vida, né? Eu nunca sonhei em fazer dublagem. Aí eu fui chamado pra dirigir na TV Silvio Santos, eu não aceitei. Aí eu voltei pro Rio de Janeiro, continuei trabalhando com o Imperial. Em 77, a dublagem entrou em greve. Numa época em que quem fazia greve era preso. Na época da Revolução mesmo. Então, quem fazia greve era louco. E os dubladores entraram em greve. No que eles entraram em greve, o Ronaldo Richer, filho do Herbert Richer, encontrou com o Imperial. Falou: pô, tô precisando de gente pra dublar e tal, porque eu estou em greve. Aí o Imperial falou assim: porra, eu conheço um cara que vai dar um show. Vou te indicar ele, Mário João. Mas ele dubla? Não, ele nunca dublou. Ele só dubla os filmes que ele faz como ator. Mas ele nunca dublou. Porra, mas me indica um cara que nunca dublou? Chama ele, conversa com ele, que depois você vai me falar. O Ronaldo me chamou, eu fui até lá, uma segunda-feira. Cheguei lá e conversei com ele meia hora. Ele aí me levou pro estúdio. Eu nunca tinha feito dublagem na minha vida, só tinha me dublado. Eu entrei, ele me deu um papel, botou um papel na minha frente, que eu não entendi porra nenhuma, aquele papel na minha frente, um cara falando inglês no meu ouvido. Eu falei: meu Deus do céu, o que, que é isso? Olha, tenta dublar. Eu peguei aquilo, marquei, ouvi e dublei. Você acredita que no dia seguinte eu tava contratado com carteira assinada? 3 dias depois eu tava fazendo papel principal de um filme sem nunca ter dublado na minha vida. Caramba, qual era o filme? O nome do filme era O Maior Detetive do Mundo. E o ator que nem era pra mim era o Larry Hagman, porque era um cara mais pesado, bem mais pesado. E eu consegui dublar aquele filme. Claro que deve ter sido uma merda, deve ter ficado muito ruim. Que nada, que isso. Eu nunca vi isso. Não, deve ter ficado porque eu não tinha experiência. Mas aí, espalhou no meio da dublagem. Pô, tem um cara que tá começando agora, eu tinha 20 e poucos anos, tá começando agora, bom pra cacete, cara. Você tem que chamar. Então eu, na verdade, em 6 meses, já tinha dublado uns 15 longa-metragens do papel principal. Já tinha feito vários desenhos, então aí sim, aí eu aprendi muito rápido. Aí ficou difícil de me segurar, porque aí eu me tornei um grande dublador realmente, e muito cedo. O cara só chegava diretor com 30 anos de dublagem, só os coroas, bem coroas, mesmo eram diretores naquela época. Eu com 2 anos de dublagem dirigi meu primeiro filme e passei a ser o diretor mais novo da dublagem de todas as épocas. E aí eu passei a dirigir também, a dublar e dirigir. E foi assim que eu entrei na dublagem. Quer dizer, por meio do caos imperial, por causa de uma greve, porque eu não fui pro SBT e porque o Imperial me indicou pro Ronaldo Rich. Caramba, quer dizer, mais insólita essa história não é possível, né? Uma série de fatores que convergiu. Me levaram a isso, exatamente. Pois é. Várias coisas me levaram à dublagem. E realmente, eu posso dizer pra você que eu não me arrependo nem um pouco. Eu não sei se hoje eu seria diretor do SBT, eu acho que não seria. E eu, graças à dublagem, eu consegui uma série de coisas. Inclusive, por causa da dublagem, eu conheci o Boninho. Por causa disso, por ter conhecido o Boninho, ter me tornado amigo dele, acabei fazendo uma série de programas na TV Globo. O Boninho acabou me botando na TV Globo. E eu fiz vários programas e continuo fazendo vários programas na TV Globo, graças à dublagem. Faço até outras coisas que não tem nada a ver com dublagem, mas graças à dublagem, entendeu? Por causa da dublagem, eu cheguei a uma série de outros lugares, mas por causa da dublagem. Você me falou que faz um vídeo show. O que você faz lá no vídeo show? Eu faço uma coisa muito engraçada. Tem os locutores do vídeo show, né? A menina e o rapaz. Sempre que ela entrava de férias, quem substituía ela era uma menina. E sempre que ele entrava de férias, quem substituía era um locutor de rádio. Um dia o Boninho encheu o saco. Não quero mais locutor fazendo isso. Eu vou botar o Mário Jorge. Aí me ligou. Mário, você vai fazer as férias do Ricardo na locução do vídeo show. Vai lá que eu tenho certeza que vai ficar bom. Aí eu fui, cara, sem ter a menor noção. Aí eu pensava, meu Deus, o Ricardo tem mó vozeirão. Eu não tenho grave nenhum, nem tenho voz locutor. Aí fui lá e cheguei lá pra fazer, não sabia como fazer. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou fazer Mário Jorge, não vou fazer locutor nenhum. E aí li aquelas notícias em tom de ator, de brincadeira, e deu mó pé, tanto deu pé que eles tiraram, inclusive, a menina que substituía ela. E eu hoje substituo os dois, substituo a locutora e o locutor. Mas ficou excelente, ficou muito legal. Hoje, inclusive, antes de chegar aqui pra falar com vocês, eu tava lá fazendo a locução de que vai ao ar amanhã, substituindo ela que tá de férias. Olha aí, cara. Você, por exemplo, eu penso sempre o seguinte: se você vai substituir alguém, não tente imitar aquela pessoa que você vai substituir. Porque as pessoas, se substituir uma pessoa é muito difícil. Agora, você tentar imitar aquela pessoa é mais difícil ainda. Então, aí parte pra vocês. E quando eu fui fazer vídeo show, eu pensei nisso. Eu falei, não, você é o mesmo. Eu não tenho voz de locutor. Não sou locutor, não tenho voz de locutor. Então, se eu tentar fazer locutor, eu vou quebrar, vou cair do cavalo. Porque eu não sou locutor. Então, eu vou fazer várias vozes, vou fazer o que eu sou. É o maior pé, realmente. Até eu gosto. Eu no começo não gostava não, mas hoje, por acaso, eu tava assistindo. Porque eu nunca tô em casa na hora do vídeo show, né? E eu não sou daqueles caras que botam pra gravar. Não, quero gravar, quero ver como é que eu tô. Eu não penso nisso. Eu sei como é que eu estou na hora que eu tô fazendo. Aí hoje eu, por acaso, assisti e gostei muito também. Eu até falei comigo, falei pra mim, poxa, Mário, muito bom, gostei. Dos primeiros filmes, então, quando você já entrou lá na Hebe Richards, provavelmente já caiu Guerra nas Estrelas, então, no teu colo, porque era 77. Foi logo depois. Já era o Mário Jorge no meio da dublagem, ninguém sabia. Já tava conhecido e tal, te escalaram, inclusive. Eu fiz teste. E aí fiz a saga inteira. Os primeiros grandes filmes que eu fiz. E escalado pra pessoa certa, né? Porque ele tinha a minha idade e a minha cara, tudo igual, e tinha a ver comigo. Muito a ver comigo. Pois é, você sente alguma coisa por esse filme ou você acha uma idiotice tamanho? Não, eu gosto muito. Eu gosto demais. Eu achei a dublagem, tem alguns anos. E tem ela guardada lá, 7 chaves, viu? Eu tenho um grande amigo chamado Felipe Maia, que é um grande dublador também. É um garoto que eu gosto demais. É um garoto que ele tem metade da minha idade. E é um garoto que é meu fã. É engraçado isso, né? Ele, quando entrou na dublagem, ele era meu fã. E hoje nós somos grandes amigos. Eu tenho vários amigos, mas eu tenho 2 grandes amigos na dublagem. Um é o Garcia Júnior e o outro é o Felipe Maia. E o Felipe Maia, ele é meu fã mesmo. Porque ele tem tudo meu, eu fico até impressionado. Ele manda pra mim por e-mail, Mário, olha o que eu achei. Mário, olha o que você fez, olha que maravilha que você fez. Então ele é bom porque ele descobre coisas que eu fiz há muitos anos. E uma das coisas que ele é meu fã é o Guerra na Estrela. Ele fala, Mário, quem tem essa dublagem tem um tesouro na mão. Isso é verdade, não, cara. É sacanagem não, Mário. O Miotti, ele quando falava pra alguém que ele tinha essa dublagem, o povo espirocava, né, não, Leonardo? Não, com certeza. Quando eu consegui, rapaz. Tem gente que pedia. Não, manda pra mim, pelo amor de Deus. É engraçado isso. Eu gosto muito da dublagem. Não, aquela dublagem era perfeita. É perfeita. Porque redublaram, né? É, eu gosto muito de Silvio Navas no... Porra, não, sensacional. Nossa, demais. Perfeito. A dublagem é muito... O Garcia Júnior como o solo também, né? Como solo, exatamente. É, mas o primeiro filme era o... Francisco Milani. Saudoso Milani. É, Milani. E depois, maravilhoso. Quem trabalhou com Milani... Eu, por exemplo, aprendi muito com Milani. Comédia, ele tinha um certo na comédia. Ele era maravilhoso como pessoa, era maravilhoso como ator, era maravilhoso como diretor. O Milani era maravilhoso. Eu era fã de carteirinha dele. Aliás, eu conheci... Graças a Deus, eu entrei na dublagem na época certa. Eu conheci os grandes dubladores do Brasil, quer dizer, pessoas assim, atores maravilhosos como Darcy Pedrosa, sabe, como o Walter de França, nossa, fazer o Superman. Rapaz, eram dubladores, Orlando Prado, eram dubladores maravilhosos. Eu ficava do lado deles, sabe, esse negócio de fã mesmo? Eles fizeram parte da minha infância, entendeu? Então eu tava ali do lado deles dublando, eu às vezes não entrava no loop, porque eu ficava ouvindo a voz dos caras e eu viajava na maionese. Eu ficava ouvindo, ficava tão apaixonado por aquela voz, falava, eu não entrava. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Porque a gente cresceu com a sua voz, cara. É verdade. A maneira como você constrói seus personagens na dublagem são muito marcantes. Você coloca uma alegria, uma irreverência. É, um cinismo, né? Porque todos os personagens que ele faz são cínicos, né? Na verdade, é o Mário Jorge, né? Eu coloco muito o Mário Jorge. Tá vendo, Mioto? Você acabou de chamar o Mário Jorge de cínico. mas eu acho que eu sou um pouco cínico também. Eu coloco muito de mim nos... Olha, o personagem... O Mário Jorge tá num personagem que é a minha paixão. Que é o Gilmar da TV Colosso. Ah, que eu adorava. É o seguinte, a dublagem, você não pode querer ser mais do que o ator que tá lá. Então, quando eu dublo Ed Murphy, eu não posso querer ser mais engraçado do que ele. Também não posso querer ser menos. Eu tenho que ser igual. Tem que ser igual, né? Nós temos uma diferença. Nós temos algumas diferenças. Ele é negro, eu sou branco, ele ganha 60 milhões de dólares, eu ganho 2 mil reais. Essas são as nossas diferenças. Eu procuro fazer como se eu ganhasse 60 milhões de dólares, entendeu? Porque as pessoas não pensam nisso, não. As pessoas pensam assim, porra, o cara dubla mal pra cacete o Ed Murphy. Ninguém tá querendo saber se eu tô ganhando pouco, ou se eu ganho pouco, ou se eu não ganho pouco, ou se eu ganho... Sabe, se eu tive tempo de ensaiar, se eu tive... Ele vai lá, ele ensaia. Dublar desenho do Ed Murphy, pra ele é mole. Porque ele chega lá, ele faz tudo aquilo, ele inventa tudo que ele quer, não tem imagem. A imagem é colocada depois. Então os caras colocam todo o sincronismo depois que ele fez aquilo tudo. O infeliz do Mário Jorge, quando vai dublar, ele vai dublar tendo que colocar em sincronismo tudo aquilo que o Ed Murphy fez com a mesma qualidade, com a mesma categoria que ele faz. Entendeu? E sem ganhar 60 milhões de dólares. Então, aí é mole, né? Assim minha mãe também quer. Mas agora, então você não pode querer ser mais do que o ator que tá lá. Você não pode querer fazer mais do que ele. No desenho até pode ser. No desenho eu confesso a você que em desenho, na maioria dos desenhos que eu fiz, eu com certeza eu fiz melhor do que os caras fizeram lá nos Estados Unidos. Isso eu tenho com certeza. Agora, nos filmes não. Nos filmes, se eu conseguir chegar bem, chegar junto com eles, já é um grande negócio. O Carlos, ele é muito melhor na versão que vocês fizeram do que na versão original. Um dos exemplos que eu gostaria de colocar. Aqui, por exemplo, o Mate é perfeito. O Mate é uma criação minha mesmo. Porque o original não tem nada. Nada a ver. É, original tem nada a ver. Uma das poucas coisas que eu fiz que eu não segui muito o original. Aliás, não segui em nada o original. Porque você vê que ele fala o Mate no original. Né? E eu faço, eu faço ele. Não é Mate, de tomar. Mas sempre. E é assim, olha, você olha os retrovisores. Aí você vem andando de escosta. Vem andando. E quando você chega pertinho do trator, aí você faz... Buf! Aí ele cai lá atrás. Isso é uma atenção minha mesmo. Até as gírias. Porque eu cheguei... Por coincidência, eu tinha acabado de chegar de Belo Horizonte no dia que eu fui fazer o teste do Mate. Aí o Garcia Júnior me deu liberdade de fazer. Falou, não, faz, menino, você quer? Eu vou mandar para os Estados Unidos, ele é que vai escolher, mas faz aí. E o Júnior foi me dando uns toques legais, assim, sabe? e eu ganhei o teste não tendo nada a ver com o personagem, com o personagem original. Porque, na verdade, quem dubla ele é um cara gordo. Não tem nada a ver com o personagem que eu fiz. Como o Gorpo. O Gorpo foi muito de mim também. Uma coisa que... O Gorpo, ele é muito sacana. E eu, na verdade, eu não fiz o Gorpo sacana. Eu fiz o Gorpo trapalhão, mas humilde. Então, eu, quando fazia o Gorpo, que eu fazia aquela vozinha... Puxa, He-Man, você me desculpa. Foi mais uma besteira que eu fiz. Caralho, rapaz. Olha aí, cara. Caraca, bicho. Entendeu? Então, você, você olhar o original... Ah, tem uma coisa muito engraçada na história do Gorpo. O nome dele... A gente começou a gravar, depois de gravar uns 10 episódios. Aí teve um episódio que era o aniversário do Gorpo. Quando a gente olha o bolo, está escrito Orco. Até porque ele tinha um O no, na roupa, né? Tinha um O na roupa, porra. Eu olhava e falava, pô, eu nunca entendi por que, que ele chama Gorpo e tinha um O na roupa dele. Foi a cagada do tradutor. Ele já tinha gravado 10 episódios, já tinha 2 indo ao ar. Falei pra diretora, pode deixar que eu vou salvar isso. Aí aparece o bolo, eu falei, puxa, gostei muito da surpresa. Mas nossa, erraram até meu nome. Erraram o Orco. Mas olha, sabe o que é bonitinho? Isso eu mandando no off na boca. Sabe o que é bonitinho? Combina com a minha blusinha, o O da minha blusinha. Aí eu mandei essa, entendeu? Pra tentar salvar a cagada que foi feita. Caraca, parabéns. Você aproveitou que ele não tinha boca, né? E é, você podia. Ele não tinha boca. Ele não tinha boca, então eu aproveitei e joguei tudo isso. Cara... Muito obrigado. Mas erraram meu nome. Meu nome é Gorpo. Mas botaram o Orco, mas foi bom que combinou com a minha blusinha. E acabou, bicho. Mudou a história do personagem do Dinho. Nunca mais. Ninguém vai chamar ele de Orco, sei lá. Não, Orco, parabéns, né? É, acabou. Ninguém nunca mais. É Gorpo, morreu o Gorpo. Mas se você ouvir o Gorpo no original, ele não tem nada a ver com a voz que eu fiz do Gorpo. Ah, eu nem quero ouvir, mas, cara. Porque pra mim a voz do Gorpo é sua, cara. Eu gosto muito de fazer desenho. Eu acho que desenho tem muito a ver comigo. Eu gosto muito de fazer desenho. Eu gosto muito do dublar o Ed Murphy. Acho muito difícil. É, tem cenas do Ed Murphy que eu fico pensando, cacete, eu acho que eu não vou conseguir fazer essa cena. E na hora baixa alguma coisa, deve baixar um espírito de crioulo em cima de mim. Mas você sabe que eu vou falar uma coisa pra vocês, que o John Travolta é mais difícil de dublar que o Ed Murphy. É mesmo? É, porque o John Travolta, mesmo com aquele jeito mais tranquilo dele, se bem que ele ultimamente não tem feito filme nenhum tranquilo, é tudo gritado, ele sempre abre a boca 2 vezes antes de começar a falar. Isso pro dublador é uma derrubada. Porque se você entra junto com o som dele, quem tá assistindo o filme está fora do sincronismo, tá atrasado. Então você tem que entrar sempre um pouquinho antes. E sempre terminar um pouquinho depois que ele bate a boca, sempre 2 vezes depois que acaba de falar. Olha aí, cara. Olha só, cara. Então, ele acaba se tornando mais difícil. E, na verdade, o John Travolta não é fácil de dublar. É esse sequestro do metrô? Acho que é o sequestro do metrô 1, 2, 3. Quem dubla o Denzel Washington é o Márcio Simões e eu dublando o John Travolta. O Márcio Simões tinha 10 horas de dublagem, eu tinha 9 horas e meia. Eu falava 10 vezes mais do que o Márcio Simões. Porque eu gritava, berrava, vou matar todo mundo, eu vou acabar com todo mundo no canto, no canto. E era assim, gritando, e daqui a pouco ele falava assim, no canto, todo mundo no canto. Caralho, é enlouquecedor, bicho. E o Márcio Simões falava assim, calma, olha, nós vamos tentar resolver. Não, calma. E ele falava calma tantas vezes, ganhava mais do que eu, filha da mãe. E eu berrando, eu falava isso pra ele, falava, Márcio, isso é uma sacanagem. Porque, pô, eu falo 10 vezes mais do que você ainda ganha mais meia hora do que eu de dublagem. Agora, Mário, você tava falando que você gostou muito de fazer o Gilmar, porque ele é meio parecido com você. O legal do Gilmar é que também não tinha, assim, você criava em cima do boneco, né? Então, é mais ou menos como um desenho, né? É, o Gilmar, na verdade, foi uma criação minha mesmo. O Gilmar não era... Uhum. Eu era um dos diretores da TV Colosso, né? Eu fui um dos criadores da TV Colosso. Eu que escolhi todos os dubladores, eu que escolhi as vozes de cada personagem, eu que dizia quem ia fazer, como ia fazer, como era, como eu queria que fosse. É, o Boninho nunca se meteu, o Boninho nunca deu nenhuma opinião, era tudo, ele deixava realmente tudo na minha mão. O Gilmar não era nada, era um office boy, era um personagem apenas, era um coadjuvante, bem coadjuvante. E eu achava que o Gilmar tinha uma cara de quem não queria merda nenhuma com a vida. Cara, ele tinha, o boneco tinha uma cara de, tô nem aí, cara, de encostado. Então eu comecei a fazer, aí eu criei uma voz pra ele assim, ah, qual é, meu filho? Pô, tô aqui no meu cantinho... Descansando, tô na hora do meu descansinho. Afinal, Priscila, eu já trabalhei quase meia hora hoje. Pô, agora eu preciso de umas 3, 4 horas de descanso. Isso foi dando... Isso, e o contraste da Priscila toda elétrica, isso acabou fazendo com que o Gilmar se tornasse realmente o personagem da TV Colosso. Né? Ele era um dos principais, né? Não, ele acabou se tornando o principal da TV Colosso. O principal, e né? Um dia o Boninho pediu o Ibope, a pesquisa, ver quem era o personagem mais querido da TV Colosso. Porra, é uma sacanagem brigar com a Priscila, uma cachorra de 2 metros e tal de altura, linda de morrer, com a voz da Mônica, quer dizer, tudo contra. É um cachorrinho de meio metrinho de altura, sabe? Fantoche, né? Fantochinho. Fantoche. E o Gilmar ganhou da Priscila. O Gilmar ganhou da Priscila como o personagem mais querido das crianças e dos adultos, porque na verdade o TV Colosso não era um programa de criança só, né? Era um programa que pegava criança, adulto, pegava todo mundo, né? O TV Colosso era maravilhoso. Eu acho que nunca vai ter um programa igual na televisão. A TV Colosso, na verdade, nunca vai ter um programa igual, porque ele pegava criança e pegava adulto da mesma maneira. Então você não dizia assim, ah, pô, esse programa é chato. Você não ouvia ninguém dizer isso. Era um programa que os adultos adoravam fazer. Eu me lembro que aquele negócio de atenção, tá na hora de matar a fome, tá na mesa pessoal. Saia correndo. Isso, uma fábrica em São Paulo botou isso como hora de almoço mesmo na fábrica. Então, tocava nos alto-falantes da fábrica isso. Atenção. Eu uso isso até hoje, cara. Isso foi uma criação do Mauro Ramos. Isso foi Mauro Ramos. Agora, eu é que dizia que o que cada um ia fazer e eu que escolhia cada um. Inclusive, eu que escolhi a voz da Mônica pra Priscila. Eu escolhi cada voz da TV Colosso. Ah, então olha, posso te falar que você foi genial, porque que programa fantástico. Inclusive, nós participamos de um outro programa, que a Mônica, inclusive, estava lá e ela estava falando sobre essas questões da TV Colosso, né? Essa coisa de pegar tanto o adulto quanto a criança, porque você era um programa que sentava os dois, o pai e o filho, e os dois se divertiam à beça. Verdade. Não é? Você viu o comentário dos adultos, pô, você viu na TV Colosso hoje, os caras são loucos, os caras fizeram isso. Realmente, eu não, acho que nunca eles nunca vão conseguir botar um programa no ar no horário da manhã. Você vê que a Globo nunca mais conseguiu um horário da manhã com o Ibope da TV Colosso. Nunca mais conseguiu. Pois é. Mas eu acho que um dia ainda vai voltar, hein? Se voltar, você pode ter certeza que ele tem todo o nosso apoio. Eu vou deixar de trabalhar pra assistir, cara. Só tem que rezar pra não ter ganho na Mega Sena, porque aí eu não vou querer fazer mais. Aí eu falo, agora tá vendo que eu quero fazer mais. Agora eu sou rico. Esperei tanto tempo pra voltar à TV Colosso, já me falaram tantas vezes que ia voltar, já me preparei tantas vezes pra voltar, que agora também se voltar e eu ganhar na Mega Sena, que não quer mais sou eu. Aí eu vou dizer, olha, agora se vocês quiserem, vão ter que levar toda a televisão na minha casa pra poder fazer. Do meu sofá. Do meu sofá, é. Em que posso ajudar? Oi. Como vai? Meu nome é Sérgio. Em que eu posso ajudá-lo? Eu estou procurando a senhorita Jenny Summers. Ah, ela está muito ocupada hoje. Talvez queira me dar o seu nome. Meu nome é Axel Foley. E é referente a quê? Eu não entendi o que disse. Ah, é referente. Qual é o assunto? Do que se trata? Ah, do que se trata? Eu sou um velho conhecido dela. Donnie, dá licença. Donnie, diga à senhorita Summers que o senhor Ahmed Foley está aqui para falar com ela. Não, é Axel. O Foley quer falar com ela. É um antigo conhecido. Donnie, fecha isso. Desculpa, o peito cabeludo desse jeito. Fecha isso, que horror. Não é sexy, é animalesco. Não é sexy. O senhor quer beber alguma coisa? Um vinho, um coquetel, um café? Não, nada, obrigado. Ah, eu mesmo preparo ali atrás com as gotinhas de limão. Isso vira inventa, vai. Não, obrigado, eu não quero. Tô vendo que gostou dessa peça. Eu tava pensando quanto é que uma coisa dessa poderia custar. É uns 130 mil dólares. Você tá brincando? Não, é sério, é uma obra muito importante, sabe? E já vendeu alguma dessas? Vendi ontem pra um colecionador. Você tá brincando? Não, é sério, eu vendi. Falei, o que é que você está fazendo aqui? Como é que é? Eu tô ótima, espera um pouco que eu já tô descendo. Tudo bem. Dá licença aí, meu irmão. Como que o Ed Murphy entrou na sua vida? Olha, gente, eu tenho que contar pra vocês como é que foi. Gente, eu nunca pensei que esse homem fosse entrar na minha vida, gente! Eu acho que, na verdade, quem entrou na vida do Ed Murphy fui eu. Não, olha, não é. Eu não me lembro como é que eu fui, qual foi. Ah, o Ed Murphy, o John Travolta, eu me lembro qual foi o primeiro filme. Foi o primeiro mesmo. Eu dublei todos do John Travolta. Do Ed Murphy eu dublei todos também. Eu só não tinha dublado três, que agora eu redublei. Qual foi o primeiro filme do Ed Murphy? Foi um Tiro da Pesada. É que o 48 Horas ainda não era você, né? 48 Horas. É, mas eu redublei. Redublei. Ah, você redublou depois. Foi um erro do diretor, ele colocou uma pessoa que não tinha nada, nem nada a ver com. E aí, graças a Deus, eles corrigiram isso, ó. Mas eu redublei, agora eu dublei todos os filmes do Ed Murphy. Lembra? Todos. Desenho, documentário, até o documentário que ele fez sobre ele, um documentário que ele narrou. Tudo eu fiz. Eu fiz todos os filmes do John Travolta e todos da Disney. Garoto do Bolho de Plástico também. É, foi o primeiro filme do John Travolta. Garoto na Bolha. Foi o primeiro do Travolta. Nós temos a mesma idade. O Travolta e eu temos a mesma idade. Acho que ele é 3 dias mais velho que eu. Você chegou a conhecer algum desses atores, Susan? Não, não. Eu vou te contar uma. É, uma história também. É, teve uma época que o Ed Murphy que me escolheu como o melhor dublador dele no mundo. Olha! Rapaz. Eu acho você melhor que ele, cara, é mesmo, pra te falar a verdade. Eu, se fosse ele, eu te contratava pra ficar do meu lado, só abrir a boca. Não, é isso aqui. Ei, tô falando sério mesmo. O Garcia Júnior fala isso da Mônica na Demi Moore. Demi Moore tem voz de caminhoneiro. É verdade. Ela falou. É verdade. Quem salva a Demi Moore é a Mônica. E aí, a Fox ia me levar pra conhecer o Edman. Pô, fiquei doido, né? Aí armei com a TV Globo ia mandar o video show. Cacete que o video show ia fazer uma tremenda reportagem. E essa coisa foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando e morreu. E nunca isso, mais falaram nada. Eu fiquei muito chateado, porque eu queria muito ter ido. Eu gostaria muito de ter conhecido ele. Eu tenho certeza que ia ser uma matéria maravilhosa, mas acabou morrendo. Eu não sei porque. Até hoje eu não sei porque que isso morreu, esse assunto morreu. Quem sabe um dia, né? Ah, quem sabe um dia. Nós estamos vivos, eu e ele? Pois é, vamos torcer aí. Tamo. É. Agora, eu gosto muito de dublar o John Travolta também. John Travolta, esse eu dublei todos os filmes. Esse não teve nenhum. Esse ninguém dublou o John Travolta, só eu mesmo. O Mário, no embalo de sábado à noite você tava bem solto também, né? Porque no embalo de sábado à noite eu me lembro que o personagem, o Tony Maneiro, ele é mais balandrão, né? Mas a maneira como você empregou a tua voz nos diálogos ficou muito legal, porque ele parecia um cariocão. Parecia um carioca, é. É, um cara cariocão. Sabe que um dia desse eu tava assistindo, cara? Fiquei impressionado, cara, como a voz da gente muda, né? Eu tava ouvindo, cara, falei, caramba, como minha voz mudou. Como de outra volta era novinho também, né? E nós, eu até pensei assim, pô, será que nós temos? Aí um dia desse eu fui ver, cara, ele é 3 dias mais velho que eu. Até isso é engraçado, né? E aconteceu uma coisa também muito engraçada, que teve uma pessoa que achou que a minha voz não combinava com o de outra volta. Aí o Garcia Júnior foi e gravou a minha voz, pegou a voz do John Travolta, levou pros Estados Unidos e botou num aparelho que eles têm lá. E botou. A minha voz tem exatamente os mesmos tons da voz de John Travolta. Porra. Os mesmos tons. É impressionante. O Júnior falou, Mário, eu botei no aparelho, era quase que como se o John Travolta estivesse falando. Tanto é que quando o John Travolta canta, as pessoas pensam que eu cantei. Pô, Mário, você cantou? Eu não, quem cantou foi ele. Eu só fiz até começar a cantar. Depois que ele começou a cantar, quem cantou foi ele. E muita gente pensa que sou eu, né? Muita gente pensa que eu que cantei. Mas é muito. É impressionante como nossas vozes são parecidas. Isso foi na época do Bolt? Não, não, não foi na época do Bolt. Não. Foi bem antes, foi bem antes. Foi bem antes, na época do Bolt aconteceu mais ou menos isso. Eu fiz um teste. Eu fiz o teste não, né? Porque eu não faço teste nem pro John Travolta, nem pro Edman. Mas eu faço a gravação e mando pros Estados Unidos. Aí teve alguém nos Estados Unidos também disse que não gostou muito da minha voz. Tá no Bolt. Aí o Garcia comprou a briga e disse, não, quem vai fazer o Mário, que sempre fez o John Travolta, quem vai fazer ele. E depois de gravado, depois de pronto, eles mandaram um elogio dizendo que... Eu gosto do John Travolta, você dublando. Eu tenho um que fica assim, que é muito, que eu gosto muito de ver. É o Olha Quem Está Falando. Nossa, ah, eu ia falar isso agora, cara. Eu ia falar isso agora. E a Mônica, cara, você tava muito inspirado ali, cara. E a Mônica tá muito bem também. Tá, ela faz a Cristiella, né? Ela faz Cristiella, a Mônica tá muito bem. Ali naquela época a gente dublava junto. Hoje a gente dubla separado, né? Hoje você cada dublador dublou seu personagem. Antigamente não, antigamente você dublava junto. Então esse foi um dos últimos filmes que a gente dublou junto. Eu e a Mônica. Então foi muito legal porque foi mais fácil, né? A gente era casado. Chegava junto, né? Chegava junto, foi mais fácil. Até porque quando a gente dublava junto, um ajudava muito o outro. Porque às vezes você precisa mudar um texto e não vem a inspiração na hora pra mudar e um ajuda muito o outro. E nós dois sempre tivemos essa ligação muito forte, assim, de um ajudar o outro e tal. Nós, mesmo depois de separados, a gente dubla uma série chamada Old Christine. Eu sei qual é. Pô, tem muito a ver com a gente, né? Muito a ver comigo e com a Mônica. Também são separados e é muito engraçado que as situações são muito parecidas com a nossa. E a Mônica, às vezes, ela grava primeiro que eu, ela deixa um monte de dica assim pra mim no script, sabe? Ela bota assim as coisas que ela trocou e o que ela acha que eu devia falar. Então ela já deixa escrito pra mim. É muito legal, a gente ainda tem. Ah, que bacana. Ficou amizade, né? Não, a gente é muito amigo. Eu e ela, nós somos muito amigos, mas muito, muito, muito mesmo. Muito amigo mesmo. Mário, tem algum filme do John Travolta, que você dublou o John Travolta, que você acha assim, cara, esse é o que eu mais gosto, ou por gosto mesmo, assim, da história, enfim, ou de porque você acha que você arrebenta, você arrebenta sempre, mas assim, que você acha que nesse ele tava, assim, você tava inspiradaço, sabe? É, olha que eu sou crítico demais no meu trabalho, mas eu gosto muito das coisas que eu faço com o John Travolta, mas eu gosto muito de Embalo de Sábado à Noite, eu adoro Embalo de Sábado à Noite, são tantos filmes do John Travolta. Mas eu gosto muito da Outra Face. Eu gosto muito da Outra Face. Ah, Outra Face é maneiro mesmo. É, eu gosto muito da Outra Face. E o Sequestro do Metrô foi um dos mais difíceis que eu dublei. É legal que ele faz um vilão, né? Assim, na Outra Face. Na Outra Face, ele faz dois papéis ali, né? É, pois é. Ele é um policial que tem que se passar pelo bandido pra poder pegar o cara. E gosto muito do Bolt, né? Bolt é o de Outra Volta, né? É, o Bolt eu acho legal também. Gosto muito do Bolt, acho muito gracinha o Bolt. É, muito fofinho mesmo. Sabe, Mahoney, eu gostaria de passar o mês todo te batendo em pedacinhos. Mas não vou fazer isso. Porque você é ruim. Ruim para o moral, Mahoney. Ora, você parece o garoto inofensivo da porta ao lado. Mas você não me engana, não. Você é o demônio. E você é podre até o bagaço. Está estragando as minhas chances de treinar alguns homens que podem dar até uns bons policiais. Eu concordo, eu venho dizendo isso há muito tempo. Você me dá nojo! Ah, obrigado, senhor. Eu dou nojo a muita gente. Nós vamos pegar este telefone. Vamos ligar para o seu amigo, Capitão Reed. E você? Você! Você vai me ajudar a fazê-lo desistir deste terrível erro. Pode deixar comigo, senhor. Eu faço meu papel. É claro que eu vou deixar, Mahoney. Mahoney! Ah, sim. Oi, Capitão Reed. Eu posso sair daqui? Não? Está bem. Eu tentei. Bem, mas Capitão Reed, muito obrigado. Sim, até logo. Eu não sei por que você está aqui, mas nunca será um policial enquanto eu estiver vivo. Tire o traseiro da minha mesa e saia já daqui. Mahoney! Eu já lhe disse, ninguém mexe comigo. Quem sabe encontro uma garota e aí isso acaba mudando. Saia daqui agora! E o Steve Guttenberg? Eu adorava dublar o Steve, mas sumiu, né? Sumiu. Mas eu pois adorava, é. Também fiz muito filme do Steve. Eu fiz muito filme do Steve Guttenberg. Eu gostava muito de dublar. Um que eu gostava muito de dublar, amava dublar. Oh, meu Deus, será que eu vou lembrar o nome dele agora? Eu amava dublar, era um dos caras difíceis. Meu Deus do céu, como era difícil dublar aquele cara. Mas eu amava, também dublei todos os filmes dele. Morreu há pouco tempo numa doença. O Dudley Moore. Dudley Moore. Ele morreu de uma doença, você viu? Uma doença terrível, cara. Uma doença que ia acabando com todos os órgãos dele. É deteriorando os órgãos, os ossos. Nossa. Uma coisa terrível, cara. É, eu amava dublar o Dudley Moore. Amava. Era uma das coisas que eu fazia com uma paixão muito grande. Eu amava. Eu acho que se tinha um cara que tinha a minha cara, esse cara era o Dudley Moore. Amava dublar ele. Não, tem um filme com ele, é o Infielmente Tua, lembra desse? Nossa, esse tá sensacional a dublagem. Que ele tem, que é dificílimo, aquela, a Mônica dublou também, ele tinha duas amantes. É, isso mesmo. E as duas vão ter neném na mesma, a Mônica era uma das amantes. Uhum. Muito bom, muito bom, mas eu gosto todos daquele que ele fazia, aquele milionário bêbado. Uma série. Aqui eu amava aquele dublar aquele cara era show. Era show, eu amava dublar ele. É engraçado que a Mônica, um dia desse, ela estava nos Estados Unidos e viu uma reportagem sobre o Dudley Moore e falando sobre como ele morreu, de que maneira ele morreu. Você sabe que ela me ligou, ela chorou pra caramba de ter visto aquilo, que ela sabia que eu adorava dublar ele. Ela mandou até a reportagem pra mim. Aí eu vi, mas até parei de ver porque me deixou muito chateado. Mas esse cara, eu gosto muito do dublar o Eddie Murphy, adoro dublar o John Travolta. Agora, eu amava dublar o Dudley Moore. Meus melhores trabalhos foram feitos com o Dudley Moore. Ele era muito bom ator, né? Muito bom ator. Como o Steve Guttenberg era bom ator também. Eu também dublei todos os filmes do Steve, enquanto eu... Depois ele, sei lá, desapareceu. Já é, desistiu, né? É, não, disseram que ia ter de novo outro Louco Academia de Polícia, que ele seria um dos papéis... Ele voltaria a fazer Louco Academia de Polícia, mas não sei o que aconteceu, não. O que eu mais gosto do seu trabalho... A Louco Academia tá ótimo também, porque ele é muito, tá muito debochado. O que me marca muito é você no Cocum. Ah, é. O Cocum é muito lindo, né? Teu trabalho, né, com ele lá tá excelente também. É, o Três Solteirões e o Bebê também, tá sensacional. Três Solteirões e o Bebê. Três Solteirões e o Bebê, puta merda. Pra mim, esse é o melhor. Pra mim é o melhor, pra mim também. Pra mim também é, Três Solteirões e o Bebê. Porque você... Essa dublagem, eu me lembro, assim, claramente de ter visto... Era com o Milani. Isso mesmo. É, o Milani fazia o... O Magno. Exatamente, é. Era o museu, o Milani e Hélio Ribeiro. Agora, eu me lembro, nessa, de ter, assim, algum caco, alguma coisa. Você costuma botar muito caco, assim, nas suas dublagens? Hoje mais, hoje menos? Puta que pariu, o que eu mais boto é caco. Imagina eu fazer um Ed Murphy sem caco, é impossível. Pois é, o Ed Murphy, a gente já imagina, né? Eu troco muito o texto, Porque o cara que traduz, ele não dubla, né? Raramente um tradutor é dublador. Então ele não sabe tamanho, ele traduz. E na verdade, ele sabe que quem vai fazer sou eu e que eu vou mexer mesmo no texto dele. Então eu mexo muito no texto, mexo muito, muito. Todo filme meu eu mexo demais no meu texto. Aliás, até como diretor eu mexo muito no texto. Ele é legal ter essa liberdade, né? É, e quando eu tô dirigindo, eu deixo meus dubladores sempre fazendo o que eles querem. Eu deixo eles criarem... E eu gosto muito que mexa no texto, porque eu acho que cada um sabe melhor a maneira de falar, entendeu? Então, eu tenho a minha maneira de falar, o meu tempo. O outro dublador tem o tempo dele, a maneira dele de falar. Então, eu deixo solto. Quando eu, às vezes, eu preciso dar uma puxadinha de rédea, eu dou uma puxadinha de rédea. Mas... Tem algum personagem que você fez e você não gostou de dublar? Falou assim, não, esse aqui não é pra mim. Você dublou, mas não gostou do resultado. Robin Williams. Qual filme? Ai... Eu me lembrado, foi o único filme do Robin Williams que eu dublei. Eu fui escolhido pelo Garcia Júnior. O Garcia Júnior achou que foi maravilhoso e eu achei uma merda. Eu acho que ele não era pra mim, não sei. Eu entrei no filme já achando que ele não era pra mim. E aí eu tenho esse problema. Quando eu acho que o ator não é pra mim, é um problema eu render, sabe? Eu começo sempre a achar que tá uma merda, aí o osso acha que tá mais uma merda maior ainda. E eu não me lembro o nome do filme agora, cara. Eu sei que eu não gostei. O Júnior me escolheu, ele revisou, ele achou que tava maravilhoso e eu não achei maravilhoso. Então eu não quis nem ver o filme. Agora eu não me lembro qual é o filme, mas eu apago as coisas que eu não gosto, eu dou uma apagada. Mas esse filme do Robin Williams, eu não gostei. Não é Sociedade de Poetas Mortos, não, né? Não. Eu dirigi a dublagem. Ah, dirigiu, tá. Quem dublou foi o Garcia Júnior. Ah, foi o Garcia? O Garcia faz ele maravilhosamente bem. Mas o Garcia estava na Disney, não podia dublar. Aí, mas quem faz muito bem, ele é o Garcia. O Garcia dubla muito bem. É que é outro monstro da dublagem também. Um dia eu tava no cinema e fui assistir Ghost. E aí eu pensei, meu Deus do céu, tomara que um dia que esse filme, quando for dublado, caia na minha mão. Eu vou escalar Mônica Rossi e Garcia Júnior. O filme não caiu na minha mão pra dirigir, mas caiu na minha mão pra escolher o elenco. Porque nessa época eu era diretor de qualidade. Então eu escolhi as vozes, eu que escolhi o estúdio. E aí, graças a Deus, esse filme veio pra minha mão. Mas eu gostaria muito de ter dirigido. Eu acho que ele tem muito erro de direção. Eu gostaria muito de ter dirigido, mas eu pelo menos consegui escalar o filme e eu botei Garcia Júnior e Mônica Rossi no filme, que eu acho que é uma das melhores coisas da dublagem. Cada vez que eu vejo esse filme, eu me emociono assim, barbaramente. Agora, vocês tinham que ver a Mônica dublando ela no estúdio. A Mônica chorava como ela, chorava junto com ela. É impressionante o trabalho da Mônica. E olha que ela chora nesse filme, hein? Ela não pode ouvir a música, a Mônica não pode ouvir a música. E tem outro que eu escolhi, esse eu dirigi, que foi Proposta Indecente. É um outro trabalho também maravilhoso, do Márcio Seixas e da Mônica, um trabalho espetacular. Realmente, eu tenho dúvidas se não tiver igual, tá um pouco melhor do que o original. Mário, tem um trabalho teu que me enlouquece, que é O Rapto do Menino Dourado. Você pegou aquela esculhambação, porque na minha opinião, a gente tava até falando sobre isso ontem, né, gente? Isso. O Ed Murphy, ele não tava afim de fazer O Rapto do Menino Dourado. Porque ele... Não tava. Eu acho que ele foi mal pago. Ele tava numa vacalhação, o filme tá acabando, o cara tá matando o capeta, facada, e ele tá de piada. Ele tá fazendo piada. É, isso é, é verdade. Tem uma, é verdade. Tem uma cena específica. Uma cena específica que é muito hilária, que é quando o Ed Murphy, o personagem do Ed Murphy, chegava num templo tibetano. Aí ele tinha que girar uma coluna pra poder falar com um monge lá, com um monge tibetano lá. Aí a mulher vai falar assim: nós queremos saber onde está a adaga. Aí o Ed Murphy vai, ela vai e fala assim: gira pra falar punhal, com ele. O é, punhal. Fala, punhal, punhal, punhal. É o punhal. Aí ela vai, aí você vai, ele vai, gira e você. Eu quero saber onde está o punhal. O cara dá uma mixada, cara. É, eu quero o punhal. Se inclina. Ah. Oi. É o cara que roubou meu dinheiro. Vamos pedir o sagrado punhal de Ajanti. Por que razão? Para o menino dourado. Ele não precisa dele. Para salvar sua vida. O menino vive para o nosso bem, não para o próprio. Humildemente imploro, deixe-nos ficar com o punhal. Deixe-o pedir. Eu quero o punhal. Deixe-o pedir de novo. Eu quero o punhal, por favor. Eu acho que, eu também acho que ele fez aquele filme de sacanagem. Eu também. Porque você tá muito solto também, né? Essa parte do punhal, putz grila, galera. Tem umas coisas que eu gosto muito do Ed Murphy. Por exemplo, no Tira da Pesada, aquela bichinha. Adoro aquela cena. Adoro ele conversando com a bicha como se fosse bicha também. Adoro aquela cena. Adoro. É que ele fala assim, ele vira e pergunta assim: não, eu tava aqui pensando, quanto é que custa essa obra de arte aqui? Aí a bicha fala, sei lá, $10,000. Aí ele fala, não acredito. Aí outra, pode acreditar, não sei o quê. Bichera! E ali éramos eu e Newton da Mata, que era outra fera da dublagem, né? Dito da Mata era espetacular, menino. Eu era fã de carteirinha dele. E realmente eu e ele fazendo aqueles dois viados ali foi muito engraçado. A gente fez junto e a gente riu muito dentro do estúdio. A gente riu muito, muito dentro do estúdio. Os dois juntos no estúdio, né? Eu acho que a dublagem ganhou em qualidade técnica, mas perdeu muito em qualidade artística. Ah, com certeza. Tá ali do lado, é diferente, entendeu? A gente criava muito mais. Hoje não, hoje você, na verdade, você é uma linha reta, né? Você vai, você interpreta bem, você faz tudo bem. Mas tecnicamente fica ótimo, mas eu acho que perde muito em qualidade, porque você não tem aquelas coisas ali do teu lado, aquela. Você criar junto, entendeu? Isso falta, eu sinto falta disso. A gente até entrevistou o Mário Monjardim, né? Um programa nosso aí que fez um barulhinho aí, o pessoal gostou muito, elogiou muito, e a gente ficou muito amigo do Mário. A gente ficou muito amigo dele, a gente já era fã dele, a gente ficou amigão dele, né? Volta e meia ele liga pra gente, a gente conversa, bate-papo e tal. E ele falou exatamente isso, que ele sente que a alma perdeu meio que assim, a sua essência, né? A alma da dublagem, ele até fala isso, né? Tem uma história, eu, Monja e Valdifiori, eram três velhos. Eu nem podia fazer o velho, mas é que ninguém, tinha que ser alguém que tivesse criatividade, porque o texto era muito ruim, a tradução era péssima. Ficou engraçado. E aí o Monja colocou eu, ele e o Fiori. Olha, nós estragamos muitos loops porque nós mesmos víamos de nós mesmos. Porque a gente inventou tanta merda no filme, tanta merda, que o filme ficou muito engraçado e não tinha nada a ver com o filme. Na verdade, nós quase que fizemos um filme novo. Porque o Monjardim é muito engraçado, né? Vocês estão conhecendo o Monjardim agora. Vocês tinham que ter conhecido o Monjardim há 20 anos atrás. O Monjardim agora já está mais cansado, já tá com 70 e tal, quase 80 anos. Então, o Monja. Há 20 anos atrás, o Monge era um absurdo de engraçado. Um absurdo. Mas era muito engraçado. Ele inventava. A gente estragava muito o loop porque ele ia gravar, ele ia dublar, e ele inventava as coisas assim na hora, e a gente não esperava, e aí começava todo mundo a rir e estragava aquela merda. Aí ele ia gravar de novo, ele inventava mais outra coisa, a gente ria de novo. Aí estragava tudo de novo. A gente é muito fã dele. A gente é muito fã dele. Eu também sou. Você fez um caco dele no Carros 2, não foi? Que isso assim? Ah, é. Isso assim. É, ele tem uns cacos muito engraçados. Que diabo disso é aquilo? Ô, amiguinho. Que diabo disso é aquilo? Tem umas coisas assim muito engraçadas. O que é isso? Que diabo disso é aquilo? Só o Monjadinho sabe o que é isso. Que isso assim? Que isso assim? Que isso assim? Amigo, que isso assim? Mas você sabe o que é? Ele na vida real, ele é assim, né? É. Ele conta contigo, fala, ei, menino, tá tudo bem? Tá. É desse jeito, velho. É. Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Você tá melhorzinho, tá? Você tá com carinha mesmo, tá melhorzinho. Mas eu nunca tive doente. Ah, não? Ah, então tá. Ele vai embora. Do nada ele fala. Ele é muito engraçado. O Monja, ele é engraçado assim. Ele é assim. O Monja é assim. É que hoje a idade também já pesa. E... Ah, mas claro. O Monja era muito engraçado. O Monja era muito. Histórias com o Monja é maravilhoso. Foi uma pessoa que me ajudou muito quando eu tava começando a dublar. Acreditou muito em mim. Tu é parecido comigo. Joga uma sacanagem. E ele foi um dos caras que me ajudou muito. É, aprendi muito com ele. Ensinou muito. Ah, é. O Mário, né? O Mário Monjardim é uma... A gente não chama de Mário. É tão raro alguém chamar. É Monjardim. Todo mundo fala Monjardim. O Monjardim é... Mário sou eu, ele é Monjardim. É, o pessoal fala Monjardim. Ninguém chama Mário Monjardim, é tão difícil. É Monjardim. Mário, conta só um pouquinho agora sobre seus trabalhos recentes. É, você disse que você trabalha na Globo, faz direção mesmo. É, conta um pouco aí sobre o que você tem feito, direção do Big Brother que você falou, eu nem sabia. É, eu faço Big Brother desde o primeiro. Ah, é? Big Brother. Aquelas novelas do Big Brother são todas feitas por mim. Eu que olha aí, faço as vozes, eu que escolho quem é que vai dublar, e eu que dirijo, eu que modifico os textos, eu faço tudo no Big Brother ali, né? Aquele negócio. Mas sempre na partezinha ali daquelas animaçõezinhas e tal. É, não, tudo aquelas animações, tudo aquelas sacanagens, todas aquilo que faço eu. Aqui você não chega aí pra casa, não, tomar banho de piscina enquanto o pessoal tá dormindo. Não. Vai pro paredão. Não, ninguém faz isso. Não, né? Big Brother é foda. Big Brother é a lei dura lá. Lá é... Ali o negócio é presídio mesmo, né, cara? É, ali é brabo. Porque é por isso que faz o sucesso que faz, né? Em nenhum país do mundo, Big Brother fez o sucesso que faz no Brasil. Isso é verdade. É. Tá indo pro 12º ano. Você vê por aí que... Em nenhum outro país, acho que tem Big Brother mais, já acabou há muito tempo. Aqui vai pro 12º e sempre dando ibope muito alto. Sempre batendo ibope. E o povo, loucura pra se... Né, pra mandar a vídeo e querer participar. É impressionante. Os caras querem. Pô, você não tem noção de quantas pessoas mandam vídeo pra participar do Big Brother. Você não tem ideia. Ah, é muita gente. É. A minha atual mulher tava fazendo Rock in Rio, né? Tinha uma montanha russa no Rock in Rio que era patrocinada pela Chili Beans. Aí tinha um pessoal que chegou pra ela e disse assim: oi, tudo bem? Nós estamos há 2 dias te observando. Você tem exatamente o perfil do Big Brother. Você não quer fazer, não quer tentar entrar pro Big Brother? Ela falou assim, eu não posso. Aí o pessoal falou, por quê? Eu sou mulher do Mário Jorge, que é diretor. Puta, tua mulher do Mário, então esquece tudo que a gente falou. Não pode. É porque não pode ter parente, né? Não pode ter parente. Imagina parente do diretor, pô. Pois é, imagina. Mulher do diretor. Aí ela, porra, quando ela chegou em casa, porra, tu me sacaneou, me chamaram pra fazer Big Brother, quando eu falei que era tua mulher, que ficaram fora, foram embora. Ela realmente ela tem um tipo Big Brother, né? Ela é bonita e mulata, bonita e caramba, ela ia fazer o maior sucesso no Big Brother mesmo. Tava indicado quando sair de lá perder a mulher. Mas graças a Deus eu sou diretor, ela não pode entrar. Tá vendo? Tudo se acerta no final. Tudo nessa vida tem um equilíbrio. Tony, temos que manter contato. E então, você acha que vai gostar dessa casa no campo? Ah, vai quebrar o galho até eu decidir o que fazer. É. E quanto a você? E quanto a mim? Vai fazer alguma coisa em relação à dança, Tony? Ah, eu não sei. As pessoas me perguntam isso o tempo todo, mas eu não sei, sabe? Eu sinto que durante toda a vida, a nossa família vive dizendo que eu não presto e que eu seria... Tony, o único modo para você sobreviver é fazer o que você acha que é certo. Não o que eles vivem tentando impingir a você. Se deixá-los fazer isso, vai terminar se sentindo muito infeliz. Hã? Eu quero que faça uma boa viagem. Tá. Bem? Eu deixei uma coisa pra você em seu quarto. Deixou o quê pra mim? Uma lembrança. Dinheiro? Ah. Como é? Deixou dinheiro? Thank you. dando uma olhada aqui, Mário, você fez a voz do Eric no Caverna do Dragão também, né? Sim, sim. Eu e Mônica. Foi, que a Mônica adorava. A gente conversou com a Mônica e ela falou que odiava. Eu também. É uma das coisas que eu estava trabalhando aqui, eu que sou o diretor do Glee, né? Aí quando eu tô aqui, tava a televisão ligada, e aí começou Caverna do Dragão. Aí eu fiquei vendo, falei, puta que merda. Eu odeio esse desenho. Eu odeio aquela voz daquele cara. Eu odeio, se eu pudesse, eu dublava aquela merda toda. Eu odeio Caverna do Dragão. Éramos eu, Mônica, Niso e Onei. É, o Niso Neto era o Presto, né? É. Tinha aquela porra, aquela cabrita chata. Cabrita. Aquela unha chata pra casa. E aquele outro que... Uni! Tempo inteiro. Muito chata. Deixa eu te perguntar uma coisa, mano. Você já dublou o Zacarias? Não, mas trabalhei com ele. É mesmo? Com ele como ator, né? Trabalhei como ator. Porra, o Renato Dragão. Nossa, a gente é grande fã também desse povo. Ah, a gente é louco com os trapalhões, né? É, mas era bom quando era. E o Zacarias realmente não tinha aquela voz, né? A voz dele era normal. Era de locutor, né? Ele tinha uma voz irritada, tudo. Ele inventou aquilo, era um personagem mesmo, criado por ele. A pessoa, um dos melhores atores que eu conheci. Um dos melhores comediantes que eu conheci. Ah, o Zacarias era fenomenal. É, ele era casado com uma grande dubladora, Selma Lopes. Ah, rapaz, olha isso. É, uma grande dubladora, né? Nossa, que bacana. Mário, a gente quer agradecer você 1 bilhão de vezes pela tua simpatia, pelo teu tempo de você ter aturado esses idiotas aqui. Olha, a gente se divertiu demais. Um papo maravilhoso e muito obrigado mesmo. Como assim? E o cheque? Miote, www.miote. Tem todos os contatos dele lá. Twitter também, eu te passo tudinho. É, então tá, pô. Ele combinou comigo uma grana preta. Só pintou a preta. A grana ficou por fora. Ele falou que ia ganhar mais ou menos uns 10 mil e porrada. Só vai pagar as porradas. Os 10 mil vai ficar dele. Valeu, foi muito legal fazer esse programa com vocês. Adorei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham me conhecido um pouco melhor. Pra quem não me conhecia, passou a me conhecer um pouco melhor. Tô aqui à disposição sempre que vocês quiserem, tá? É, foi muito bom, vocês são muito agradáveis, vocês são muito engraçados. E além de tudo, vocês são meus fãs, então isso é bom pra caramba. Então é isso aí, gente. Quando vocês quiserem, tô aqui à disposição, tá? Foi muito bom, eu gostei demais. O papo foi ótimo. Um beijo grande pra vocês e curtam bastante esse programa que é muito legal. É, isso aí, internet. Até a próxima, pessoal. Mandar a conta pra você. O último cachê foi quase R$30, então é bom vocês começarem a catar dinheiro aí. Quase isso que o Miote cobra de programa. É quase isso que ele paga de cachê pra vocês, né? Não, ele cobra de programa na rua, que ele... Ah, deixa eu falar. Fala aí, Bruno. Mário, aqui é o Bruno, prazer estar conversando com você. Sou um grande fã seu, viu? Obrigado, você vai custar um pouco mais caro, porque fã é mais caro. Tá bom. Eu pago com prazer. Tô abrindo mão do prazer. É, o prazer é mais caro. O prazer aí é mais caro ainda, né? Pô, muito mais, você não tem noção. Então eu posso perguntar assim, tu achou o Bruno gato? É sobre sexo, pode perguntar o que você quiser. Sério? Massa! Ah, ô, Mário, você não Deus. Sabe o primeiro que tá se metendo. Ela, porra, você acabou de ver. Se você tivesse falado antes, é aquele cavalheiro. Aquele gordinho branco? Revoltado. Aquele gordinho branco? Ele nunca imaginou que fosse um cara branco olhando assim, no Flácio de branco. Aí a Mônica falou, é, aquele gordinho. Não é que eu tenha nada contra, não. Nada contra, não. Mas é que eu achei que era um negão. Aí, é que fica muito... marcado, né? Fica é engraçado isso, cara. Imagina um negão dublando Ed Murphy, o Ed Murphy vê um gordinho branco de olho azul. Fala, porra, é. Tenta só falar mais perto do aparelho que eu acho que resolve. Vê se fica melhor. Aí fica. Aí, é melhor. Beleza. Vocês querem que eu fique quase beijando vocês? Hein? Quase beijando a gente. Por favor, meu sonho. A grande verdade, Mário, é que a gente tá fazendo essa pinta de profissa, mas a gente tá se segurando aqui, cara, que a gente é muito seu fã. Demais, tá se cara, segurando demais. Pra não ficar... Que nem umas bichas adotadas gritando. Aí eu falo, depois eu vou falar pra Carol, pô, Carol, você me manda uma entrevista pra três bichonas? Pô, cara... Já a partir de agora, se você quiser, claro, também, né? Claro, não, claro, se quiser. Por causa de vocês, eu até botei Skype no meu computador. Pois é. Inclusive, nós participamos. Desculpa, Mário, pode continuar. Desculpa, é que falhou o áudio, eu pensei que tinha parado. Não, inclusive, se você me interromper, não tem problema, não fico chateado. Não. Aí, E a Mônica é uma figuraça também. Ah, é. A gente tava conversando, fazendo o programa lá, aí ela virou e falou, eu falei, elogiar a voz dela e tal, que eu acho a voz dela uma maravilha. Aí ela virou e falou assim, no carisma dela, virou pra mim e falou assim, ai gato, obrigado, cara, eu fiquei maluco. Eu comecei a gritar aqui na minha casa, minha filha, eu tenho uma filha de 2 meses, ela acordou, a minha mulher saiu do quarto dela, que ela fica lendo, que eu gravo na sala, ela fica lendo, ela saiu do quarto, ela esticou a mão e falou assim, tá maluco, porra? Aí eu falei, cara, o senhor falou que eu sou gato. Vai se lascar você, criança. Se foda. Ela não tem a voz bonita. Ela é bonita, né? A Mônica, além da voz, ela é bonita. A voz tem tudo a ver com ela. Porque às vezes a voz não tem nada a ver com a pessoa, né? Mas ela tem a ver. Ela é bonita por dentro, inclusive. Ela é bonita geral. Ah, a gente pode notar. Eu, por exemplo, sou um gato. Eu tenho essa voz de bicha velha que, porra... Não, você não tem voz de bicha velha. Você não tem voz de bicha velha. Você tem voz de bicha nova. Bicha nova. É velha, não. Você tem bicha nova. Ah, essa vai pros extras, cara. Ah, essa vai. Essa vai pros extras. Voltamos à nossa programação normal. Não, que isso? Imagina, se precisar interromper. Não, ela já falou comigo. O que ela tá fazendo no evento? Minha mulher atual é modelo, né? E pessoal, eu só caso mulher bonita, né? Eu não caso mesmo. O dia que vocês me virem com uma mulher feia, separa que eu tô enfiando a porrada nela. Eu tô mandando a porrada. Separa porque tá foda. Cara, a casa é sua. E aí a gente dá. Aí eu falo do que vai se tratar o programa. Faço a chamada para os e-mails, pros comentários dos ouvintes, e aí a gente engata o programa e a gente vai numa talacada só, tranquilo. Tá legal. Beleza? Beleza? Beleza! Fala aí, cumpadre! Olha aí, meu irmão! Cara, não vou dormir hoje, bicho. Eu vou cortar minha filha. Minha mulher vai me posso, cara. Peraí, deixa eu fechar a porta aqui. Só um pouquinho.